Obrigado, obrigado, minha gente. Compadre, agora deixando o progresso lá de cima, agora vou te fazer uma pergunta. Me diga uma coisa, qual é a diferença que há entre um mamão e uma vaca? Sei lá que diferença é entre um mamão e a vaca. Você não sabe a diferença que há entre um mamão e uma vaca? Eu não. A diferença, vou te dizer, sabe, é que com um mamão se tira o leite da vaca e com a vaca não se tira o leite do mamão. Ah, bom, agora ora, entendi. É isso que eu tô dizendo. Agora você que já estudou medicina vai me dizer em quantas partes se divide o crânio humano? Depende das cacetadas que levar. Ah, bom, então vou te fazer outra pergunta. Me diga uma coisa, qual é a diferença que há entre uma grande pedra na praia e um formigueiro no sertão? Sei lá que diferença a é essa. A diferença que eu vou te dizer é que na pedra da praia, a gente vai na beira da praia, tira a roupa pra tomar banho, senta em cima da pedra da praia sem a roupa e fica olhando o panorama do mar. E no formigueiro do sertão, a gente chega lá, tira a roupa, senta no formigueiro, não dá tempo de ver mais nada. E agora, compadre, agora você vai tocar uma varsinha bem gostosa aí, uma varsinha. Vou tocar a minha valsa, Vera. Vera, vamos Vera.